dar a luz à luz na canção que atravessa o mar de estrelas e vem se alinhar onde a dor jamais penetra, onde está. Um amor que atravessa longas penas.